cabelinha. Ai que bom seria se tu fosses minha. Ai que bom seria se tu fosses minha. Sabendo que és minha, quem te pôs a mão sabendo que és minha? I, índio já chegou, índio já chegou, e correndo pro bosque se mandou, e correndo pro bosque se mandou. Ó, óculos da vovó, ó, óculos da vovó, todo quebradinho com uma perna só. Quebradinho com uma perna só. Seu